Em maio de 1957, Monk, sobretudo por questões de doença psiquiátrica, continuava sem ter o seu cabaret card, a licença que em Nova York autorizava os músicos a tocar em bares. Por pressão do seu agente, as autoridades aceitaram rever o seu caso, desde que existisse o compromisso por parte de um proprietário de um bar de o contratar. Esse compromisso foi assumido pelos donos do Five Spot, um bar frequentado por poetas avant-garde. Na esquadra da polícia, Monk foi fotografado, retiraram-lhe as impressões digitais e cobraram-lhe $2 pelo serviço. Quantia essa que ia diretamente para o fundo de pensões da polícia. Thelonious Monk conseguiu assim, simultaneamente, uma licença para tocar com regularidade e um sítio onde apresentar a sua música. Five Spot, mesmo antes de Monk pisar o seu chão coberto de serradura, era uma referência na paisagem artística e cultural de Nova York. Era o espaço predileto dos literatos da Beat Generation. Podemos dizer que foi o mundo experimental das artes e das letras. Ao receber e divulgar a música refrescante de Monk, quem o colocou num mapa cultural mais vasto, e não o contrário. We'll be right back. 16 de julho de 57, numa terça-feira, Monk apresentou o seu próprio quarteto. Contratou John Coltrane, chamou o seu contrabaixista preferido, Wilbur Ware, e escolheu um baterista relativamente desconhecido, Frankie Dunlop. Monk vira-o tocar numa jam umas semanas antes e adorou o seu sentido de swing, o seu sólido e forte backbeat e os seus ritmos shuffle. Thank you. Frankie tinha acabado de chegar da Coreia, onde cumprira serviço militar, e ainda não tinham passado os 3 meses de moratória exigidos pelos sindicatos, e por isso não poderia tocar regularmente em Nova York. 2 noites depois de o quarteto iniciar a sua estadia no Five Spot, apareceu um representante do sindicato e impediu Frankie de continuar a tocar. Zangado, Monk perguntou-lhe: "Epá, consegues tocar bateria como ele?" "Não." "Pois isso é um problema. Entras por aí adentro e metes-te com a minha banda. Consegues swingar como ele? Vais impedir o homem que sabe tocar e tu não sabes tocar e não consegues encontrar quem o saiba fazer? Agora quem é o idiota? És tu ou sou eu?" Thank you. Monk socorreu-se do seu amigo Shadow Wilson, uma referência em Nova York, e um baterista que conseguia swingar apenas com uma tarola, um bombo, um prato de choques e um prato livre. O facto de Wilson ser um viciado em heroína era, contudo, uma preocupação. A banda de Monk era composta por dois heroinómanos, Ware e Wilson, e por outro em recuperação, o próprio Coltrane. Por sorte, os vícios não afetaram a prestação musical. Foram sempre profissionais exemplares. Thank you. Em meados de agosto, a banda encontrava-se a tocar na perfeição. Era frequente ver Monk levantar-se do piano e dançar. Rodopiava, e a cada volta movia os cotovelos para cima e para baixo, com um ocasional passo em falso, o que lhe permitia virar à esquerda ou à direita. Monk disse a Coltrane que se levantava do piano porque queria ouvir a banda e porque era irresistível dançar ao som da sua própria música. Às vezes ia dançando até ao bar e pedia uma bebida, e só depois regressava ao palco. Thank you. enquanto ele ia dançando até ao bar, diz Coltrane, coisa que poderia demorar 15 a 20 minutos, ele improvisava. A ausência de Monk ao piano permitia a experimentação dentro do grupo, abrindo portas a várias formas de improvisação coletiva. As pessoas diziam: "Vocês tocam avant-garde." Eu não via as coisas assim. Eu nem conhecia o significado da expressão avant-garde, conclui Coltrane. Ouvimos o disco Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall, gravação de 1957. Leituras do livro de Robin Kelly, Thelonious Monk, The Life and Times of an American Original, 2009. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.